Capítulo 10: A restauração da sua glória. Porém, tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Números 14, verso 21. Estamos nos aproximando rapidamente da última chuva da glória de Deus. Haverá uma diferença principal entre a igreja de hoje e a igreja anterior ao Pentecostes. No livro de Atos, Deus derramou seu espírito repentinamente e intensamente, e depois, anos mais tarde, ele começou a desvanecer. Creio que as Escrituras revelam que a última chuva não será um derramamento repentino, mas uma restauração rápida. A primeira foi repentina, a segunda será rapidamente restaurada. Para explicar o que estou afirmando, vamos voltar ao espaço de tempo entre Moisés e o rei Davi. Moisés construiu o tabernáculo que representava a ordem divina. Então a glória do Senhor foi revelada de uma forma poderosa e intensa. Ela foi repentina e tremenda. Mal Moisés havia concluído o trabalho, o tabernáculo foi envolvido em uma grossa nuvem da glória de Deus. Essa glória finalmente desvaneceu devido ao pecado e à indiferença para com o Senhor. Essa diminuição e desvanecimento gradual continuaram até que Israel chegou ao fundo do poço, sob a liderança de Eli. A lâmpada de Deus estava próxima de se apagar e a sua glória havia partido. No dia em que Eli e seus filhos morreram, a arca de Deus foi capturada pelos filisteus. Eles levaram a arca para a cidade de Asdode, onde o deus deles, Dagom, ficava. Mas a mão do Senhor foi contra Dagom. A estátua do deus deles caiu, com as mãos e os pés quebrados diante da arca de Deus. Os filisteus mudaram a arca para cinco cidades. Onde quer que eles levassem a arca, os filisteus eram acometidos de tumores e morte. A devastação era tão grande que a agonia dos gritos da quinta cidade chegaram aos céus. 1 Samuel 5. Depois de 7 meses, os governantes filisteus se reuniram com os seus sacerdotes e adivinhos para decidirem como enviar a arca de volta para Israel. Eles queriam honrar o Deus de Israel com uma oferta pela culpa feita de cinco ratos e tumores de ouro, representando as suas cinco cidades e os seus governantes. Eles oraram pedindo que Deus levantasse a sua mão e retirasse o castigo de sobre eles. Depois de colocar aqueles objetos de ouro em um cofre, eles colocaram o cofre ao lado da arca, em um carro novo, conduzido por duas vacas que haviam acabado de dar à luz bezerros. Os bezerros dessas vacas foram colocados em um redil. Os filisteus calcularam: se as vacas levarem este carro para o território distante do mugido de seus bezerros, então saberemos que foi Deus que nos atingiu. As vacas levaram a arca diretamente para o território de Israel, onde permaneceu sem ser perturbada na casa de Abinadabe, na cidade de Kiriate-Jearim, por 20 anos. É interessante notar que o primeiro rei de Israel, Saul, nunca procurou recuperar a arca de Deus para Israel. A restauração da glória de Deus a Israel. Após o reinado de Saul, o rei Davi sentou-se no trono. O seu coração buscava a Deus e ansiava pela restauração da sua glória a Israel. Mas essa glória não foi manifesta da mesma forma como foi com Moisés. Ela não foi repentina e poderosa, mas foi um processo de restauração. Esse processo de restauração começou anos antes, com o profeta Samuel. Deus o comissionou para preparar o caminho, chamando as pessoas de volta ao coração de Deus. A sua mensagem era o palpitar do coração de todos os verdadeiros profetas. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará. 1 Samuel 7, verso 3. Quando Davi se tornou rei, tomou Jerusalém, derrotando os filisteus. Então ele procurou recuperar a arca ao seu lugar de direito. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes. 1 Crônicas 13, verso 1. Eles discutiram, reunindo todo Israel para esse evento. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Leia com atenção o que eles fizeram em seguida. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Segundo Samuel 6, verso 3. De onde os israelitas tiraram a ideia de levarem a arca de volta para Jerusalém em um carro novo? Não foi exatamente esta a maneira como os filisteus a haviam enviado de volta para Israel? Eles levaram a arca da casa de Abinadab com dois homens, Aiô e Uzá, dirigindo o carro. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos. 1 Crônicas 13, verso 8 nos diz que eles fizeram isso com toda a sua força. Mas veja o que aconteceu. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali pelo seu erro, e morreu ali, junto à arca de Deus. A versão inglesa New King James traz uma marcação ao lado da palavra erro. Segui a indicação e encontrei a palavra irreverência. Outra tradução diz, Deus o feriu ali por sua irreverência. Impressionante! Apenas uma geração antes, dois homens estavam cometendo adultério na porta do tabernáculo onde a arca habitava. A irreverência deles era flagrante e excedia muito a deste homem, que simplesmente estendeu a mão para firmar a arca. Os sacerdotes imorais não foram julgados imediatamente pelo seu comportamento, mas este homem, Uzá, sim. Mas por quê? No caso dos filhos de Eli, a glória havia partido. Com Uzá, a glória de Deus estava retornando. Quanto maior é a glória manifesta de Deus, mais rápido e mais severo é o seu julgamento pela irreverência. Com medo de Deus, desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não faltou paixão a Davi, a seus líderes ou ao povo de Israel. Tinha havido muita preparação para recuperar a arca. Quando a arca foi recuperada por Israel, o povo tocou música com toda a sua força. Eles acreditavam que estavam honrando a Deus ao levarem a arca em um carro novo. Davi escolheu os dois homens que dirigiam o carro. Então você pode entender o choque que Davi teve quando Deus feriu de morte um dos seus homens escolhidos. O choque de Davi logo se transformou em ira. Davi pode ter questionado, por que Deus fez isso? Por que ele não apreciou nosso zelo, mas rejeitou com tamanho julgamento? Ele deve ter pensado, fiz tudo o que podia para honrar a Deus e o meu melhor foi considerado inaceitável. Depois de pensar muito, sua ira se transformou-se em medo. Ele ficou com medo de Deus. Isso não é o mesmo que o temor de Deus. Os que têm medo afastam-se dele, mas aqueles que o temem se aproximam dele. Veremos isso mais tarde neste livro. Davi deve ter se perguntado, se o meu melhor foi julgado inaceitável, como a arca do Senhor virá a mim? Todas as vezes que fiquei frustrado ou zangado com o Senhor, rapidamente afirmei a mim mesmo que isto foi devido à minha própria falta de conhecimento ou de entendimento, pois os caminhos de Deus são perfeitos. Aprendi que uma pessoa pode ter um enorme zelo e ainda assim não ter conhecimento. O zelo e a paixão, se não forem temperados pela sabedoria e o conhecimento, sempre causam problemas. Além disso, aprendi que é a minha responsabilidade buscar o conhecimento de Deus. responsabilidade negligenciada. Davi estava zangado com o Senhor, mas o julgamento havia ocorrido devido a uma falta de entendimento por parte de Davi e de seus líderes. Moisés disse: "Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra, a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus." Moisés deu uma direção clara: "Para temer a Deus, temos de conhecer os seus caminhos e obedecê-los acima de tudo." Esta ordem não foi dada apenas aos filhos de Israel, mas Deus deu ordens específicas também ao rei. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas, sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus. O rei deveria ler a palavra de Deus todos os dias. Por quê? A sabedoria e a honra de Deus deveriam ser estabelecidas no seu coração para que ele estimasse os caminhos de Deus, acima das ideias dos homens. O erro de Davi e de seus líderes poderia ter sido evitado. Davi e seus homens se reuniram para discutir como eles achavam que a arca deveria ser levada de volta. Não há menção sobre eles terem consultado a palavra escrita de Deus, que havia sido transmitida por Moisés. Se Davi e os sacerdotes tivessem lido o conselho da palavra de Deus, eles teriam entendido que os únicos que podiam carregar a arca de Deus eram os levitas, não através de um carro, mas suspensa por varas e carregadas nos ombros deles. Esta falta de conhecimento fez com que os israelitas copiassem a maneira dos gentios ou do mundo carregar a presença do Senhor. Os filisteus eram ignorantes quando enviaram a arca de volta sobre um carro, mas a Israel haviam sido confiados os oráculos de Deus, portanto, eles eram responsáveis. O resultado da negligência deles em buscarem o conselho de Deus através da sua palavra foi que a imagem da glória de Deus foi reduzida, mais uma vez, à percepção do homem corruptível. Foi por isso que os israelitas honraram a Deus com o mesmo método usado por aqueles que não tinham conhecimento de Deus. Eles copiaram o homem em vez de receberem sua inspiração de Deus. Eles foram zelosos, mas Deus ainda considerava seus métodos irreverentes. Qual é a fonte da nossa inspiração? Estamos cometendo o mesmo erro hoje. Às vezes, as ideias do nosso ministério são forjadas por uma reunião de homens. Ali, extraímos recursos dos poços da nossa sabedoria limitada, conciliando os nossos conselhos, que foram inconscientemente influenciados por tendências culturais. Essas tendências estão bem diante de nós e são mais fáceis de acessar do que esperar que Deus nos revele a sua vontade. Embora muitas ideias novas e frescas estejam surgindo, será que sabemos sempre de onde a nossa inspiração está vindo? Substituímos o conhecimento de Deus pelas técnicas motivacionais criadas pelo homem não regenerado. Como observado nas Escrituras, a música exerce um papel-chave expressivo para se cultivar uma atmosfera para a presença do Senhor. Ela tem a capacidade de abrir e preparar o coração das pessoas. Há alguns anos, muito do que era chamado de música cristã contemporânea era inspirado na música demoníaca do mundo. Se o mundo tinha rock pesado, a igreja também tinha. Quando o rap chamou a atenção do mundo, os artistas cristãos o copiaram. Naturalmente, as palavras eram diferentes, mas a batida e a apresentação eram as mesmas. Alguns argumentaram: "Mas estamos usando a música para alcançar os perdidos, e assim precisamos dar à música uma embalagem aceitável aos pecadores." Isso pode ser verdade em alguns casos, mas quando jovens adultos estão tão estimulados pelo mundo, eles tendem a desprezar exatamente aquilo de que mais precisam. Sou muito grata porque hoje temos uma música cristã maravilhosa, realmente cheia do espírito da adoração, que não apenas é relevante e está sendo recebida pela igreja, mas também está exercendo um impacto no mundo. Que Deus possa continuar a levantar jovens artistas cristãos santos que se recusam a fazer concessões com os métodos mundanos, mas que com a sua música de adoração nos levarão ao coração de Deus. As pessoas gostam de entretenimento. Os americanos assistem, em média, 45 horas de TV por semana. Algumas igrejas tentaram atrair as pessoas do mesmo modo que o mundo. Na igreja, aprendemos a atrair as pessoas apelando para o seu desejo de serem entretidas. Desta prática surgiu o que chamamos de igrejas light ou igrejas liberais. Após pregar em algumas dessas igrejas, descobri que muitas vezes a sensibilidade delas à vontade dos homens se transformou em insensibilidade a Deus. Essas igrejas podem atrair grandes multidões, mas será que vale a pena quando o preço é ofender a Deus? Preguei em igrejas que gastam milhares de dólares anualmente para entreter o povo. A juventude delas é entretida com jogo de paintball, hockey, futebol e até Nintendo. Depois, os líderes das igrejas se perguntam por que não há um mover de Deus no departamento da juventude e ficam perplexos com o número de adolescentes grávidas. O grau de frequência à igreja é alto, mas onde os frutos do Espírito estão sendo manifestados nas vidas destes jovens? Esta inspiração cultural não se limita à liderança, mas afetou muitos crentes também. Vamos ver um exemplo. Muitas pessoas na nossa sociedade respeitam as autoridades somente quando concordam com elas. Há adesivos de carros que dizem: "Questione a autoridade." Isso não se limita ao mundo, mas algumas igrejas também adotaram esta mentalidade. Elas respeitam e obedecem às autoridades somente quando concordam com elas. Poderíamos até pensar que o reino de Deus mudou, passando a ser uma democracia. É alarmante que esta atitude se estenda para além da autoridade delegada, pois as pessoas honram a Deus com a mesma indiferença. Se gostam do que Ele está fazendo na vida delas, elas o louvam, se não, elas reclamam. A lista é quase interminável. O ponto é que muito da maneira como ministramos ao Senhor é inspirada pelo mundo. O que faremos no fim? O que acontecerá com os nossos caminhos? Busque o conhecimento de Deus. Há muitas pessoas que clamam para que Deus restaure a sua glória. Elas estão orando pelas últimas chuvas. Elas estão se submetendo ao processo de purificação de Deus e não reclamando quando passam por provações. Elas não murmuram no deserto que estão atravessando espiritualmente. Em breve, elas se regozijarão, pois Deus não reterá sua glória daqueles que têm fome dele. Essas pessoas contrastam com aquelas que buscam o conforto e o sucesso. Outras ficam presas no meio. Elas buscam a presença de Deus, mas como Davi, o zelo delas não está de acordo com o conhecimento. Elas buscam a Deus da maneira delas, segundo a sua própria sabedoria. Elas ainda precisam entender a glória e a santidade daquele a quem desejam. Não podemos ignorar as Escrituras que trazem correção, instrução e ajustes e que conduzem à santidade. Ouçam as palavras de Oséias: "Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele." Oséias 6, versos 1 e 2. Esta passagem é uma escritura profética que descreve o processo de refinamento de Deus na sua igreja, preparando-a para a sua glória. Ele feriu, mas ele curará. Um dia com o Senhor é igual a 1.000 dos nossos anos. 2 dias inteiros se passaram, 2.000 anos, desde a ressurreição do Senhor. Estamos chegando ao tempo em que Deus revigorará e restaurará a sua glória ao seu templo. O terceiro dia fala do reino milenar de Cristo por 1.000 anos, quando ele viverá e reinará diante dos nossos olhos. Oséias dá maiores instruções sobre como viver e o que buscar enquanto nos prepararmos para a sua glória. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Oséias 6, verso 3. Oséias nos assegura que a sua gloriosa vinda é tão certa como o nascer do sol pela manhã. Há um tempo determinado, quer estejamos prontos ou não, a nossa busca deve ser o conhecimento do Senhor. Davi e seus homens tinham fome da presença do Senhor, mas lhes faltava o conhecimento de Deus. Esse conhecimento poderia ter impedido a morte instantânea de Uzá. Hoje não é diferente, somos avisados. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazerem atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz e buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, versos 1 a 5. O caminho para a vida é deixado bem claro. Se alguém lhe dissesse que havia 10 milhões de dólares escondidos em algum lugar em sua casa, você procuraria por eles sem parar até encontrar o tesouro escondido. Se necessário, você levantaria tapetes, abriria paredes de gesso e até colocaria a casa abaixo para encontrar tanto dinheiro. Como são mais importantes as palavras de vida. Quando a nossa inspiração vem do mundo, estamos extraindo a sabedoria dos homens e dos adivinhos. A reverência por Deus só é ensinada pelas ordens ou diretrizes dos homens. Sem buscarmos o conhecimento de Deus, nos encontraremos vez após vez na mesma situação de Uzá, cheio de boas intenções, mas ofendendo a sua glória. Com o aumento da glória de Deus nos últimos dias, haverá novos relatos de coisas acontecendo, semelhantes às que aconteceram com Ananias e Safira. Esse não é o desejo de Deus, nem o propósito da restauração da sua glória. Esse julgamento é simplesmente o resultado de não respeitarmos e honrarmos adequadamente a grandeza da sua glória. De acordo com o nível da glória revelada, esse mesmo nível, o julgamento será executado sempre que a glória de Deus for tratada com irreverência e desrespeito. Corações fortalecidos. Olhando novamente o livro de Tiago, encontramos a mesma advertência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, versos 7 e 8. Observe que Tiago nos diz para sermos pacientes. A palavra grega, na verdade, significa suportar e não desanimar. Então Tiago diz, fortalecei o vosso coração. Em outras palavras, coloquem o seu coração na ordem divina e mantenham esse estado. Se não, poderíamos nos encontrar do lado do julgamento da sua glória. Tanto Paulo quanto Pedro nos instruem a como fortalecer o nosso coração. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, como tal fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses 2, versos 6 a 7. Quando a submissão ao senhorio de Jesus nos fortalece, então podemos nos apegar aos que nos foi ensinado nas Escrituras pelo Espírito. Pedro reafirma isso dizendo: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Pedro está dizendo: trazer-vos lembrados. Ele sabia a importância de estar confirmado na verdade presente. Pedro sabia por experiência própria como era fácil se desviar da verdade. Como o discípulo que recebeu a revelação de quem Jesus era, apenas para negar conhecer o Messias, dentro de poucos meses, após aquela incrível revelação, Pedro sabia o que era se desviar da verdade. Não é suficiente apenas buscar o conhecimento de Deus. Para continuarmos nele, precisamos vivê-lo. Com frequência, nos alimentamos do que Deus fez no passado e deixamos de experimentá-lo no presente. Ainda citamos Escrituras e temos um bom discurso, mas nos falta fome pelos caminhos do Senhor. Precisamos voltar à natureza ensinável do nosso primeiro amor. Quando nós o encontramos pela primeira vez, líamos nossas Bíblias, ouvíamos as mensagens com grande ansiedade, desejando que o nosso Senhor, o objeto do nosso amor, pudesse ser revelado em uma dimensão maior. Contudo, cedo demais começamos a escorregar para esse tipo de atitude. Vamos ver o que este ministro tem a dizer. O motivo oculto por trás da nossa atitude era o de desconsiderar a verdade dessa pregação, justificando a nossa apatia, dizendo: já sei disso, ou já ouvi tudo isso antes. Outro sintoma dessa atitude é ouvirmos ou lermos para extrairmos o que queremos, em vez de experimentarmos o caminho de Deus e de procurarmos uma revelação mais profunda do seu coração. Somos avisados: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2, verso 1. Muitos estão se desviando em nossas igrejas porque não estão ancorados ou firmados no conhecimento de Deus. Eles perderam o desejo de buscar esse conhecimento. Os apóstolos e os profetas previram essa apostasia e nos advertiram diligentemente a permanecermos firmes para que pudéssemos ter alegria no final. É assustador imaginar o que acontecerá quando os corações não estiverem em ordem. Muitos perderão a bênção da glória de Deus, enquanto outros serão levados a julgamento. O tabernáculo restaurado de Davi. Quando Davi viu o que aconteceu com Uzá, ele voltou para Jerusalém e buscou diligentemente o conhecimento de Deus. 3 meses depois, ele fez uma proclamação. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Dessa vez, não houve reunião de homens para discussão. Quando Davi descobriu o conselho de Deus sobre o assunto, ele o colocou em andamento com ousadia. Ele convocou Israel e separou os descendentes de Arão e os levitas. Ele disse a esses sacerdotes: vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Por que então não o buscamos segundo nos fora ordenado? 1 Crônicas 15, versos 12 e 13. a ordem adequada para aqueles sacerdotes e exigia que eles se santificassem e prescrevessem a estrutura externa e natural para transportar a arca, a presença de Deus. Desta vez, a arca foi levada a Jerusalém para o tabernáculo que Davi havia preparado e, mais uma vez, a glória de Deus foi restaurada a Israel. A ordem correta para levarmos a sua presença encontra-se nas profundezas do coração. É dentro do coração que devemos nos preparar, pois Deus está para revelar a sua glória na terra, como ela nunca foi vista antes. Ele declara: "Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor." Números 14, verso 21. Quando Deus fez esta declaração, ele estava entristecido pelo fato de que o seu povo não queria crer nele ou obedecer-lhe. A implicação é que haverá um tempo no futuro quando o seu povo o temerá e, portanto, obedecerá incondicionalmente. Esses crentes manifestarão a sua glória, pois eles serão o templo da sua glória. Mais tarde, Deus falou através do profeta Isaías, dizendo: "Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu." Isaías 60, versos 1 a 3. Observe que Isaías diz: "A glória do Senhor nasce sobre ti." Mas também ouvimos falar da glória descrita como a última chuva. Deus falou comigo em oração e comparou a liberação da sua última chuva à inundação de Noé. A Bíblia diz: "Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram." A sua glória restaurada se levantará sobre aqueles que prepararam o seu coração para ele, e cairá, e ela cairá sobre as nações do mundo. Nenhuma cidade deixará de ser afetada pela última chuva do seu espírito. Deus diz que a sua glória será restaurada ao seu povo, e até os incrédulos serão atraídos para a sua luz. Amós disse: "Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade." Amós 9, verso 11. A glória de Deus será restaurada à igreja e excederá a glória que havia nos dias de Davi. Tiago citou esta escritura aos líderes da igreja e aplicou-a aos últimos dias, dizendo: "Expôs Simão como Deus. Primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos." Atos 15, versos 14 a 18. Pelo Espírito, Tiago viu esta grande colheita de crentes vindo para o reino com a restauração da glória de Deus. Ele fala profeticamente, mas não concluiu a mensagem de Amós, pois isto se aplicava especificamente ao nosso tempo. Vejamos a conclusão da mensagem de Amós. "Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão." Amós 9, verso 13. Deus diz que a colheita será tão abundante que o que ceifa estará tão sobrecarregado de trabalho que não será capaz de concluir a obra antes que o que ara venha para preparar os campos para uma nova estação. A versão New Living Translation diz: "Virá o tempo, diz o Senhor, em que o grão e as uvas crescerão mais rápido dos que podem ser colhidos." Basicamente, Deus está descrevendo uma colheita tão abundante que será avassaladora. Glória a Deus! Aguarde ansiosamente este dia, pois ele está se aproximando rapidamente. O tempo é curto. Não resista à sua obra purificadora, nem negligencie o conhecimento do Senhor. À medida que escrevia este livro, tive uma enorme consciência de sua importância e de ser este o momento oportuno para escrevê-lo. Ele é um grito do Espírito à Igreja. Sua mensagem é: preparem o caminho do Senhor, preparando o seu povo para a sua glória. À medida que Deus restaura sua glória, que sejamos sábios e aprendamos com Davi e seus homens. Esses acontecimentos foram registrados para muito mais do que fins históricos, pois nos é dito, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, verso 4. Agora que estabelecemos as fundações para a compreensão dos tempos, é hora de investigarmos a importância de aprendermos a andar no temor do Senhor. A pessoa que teme a Deus treme diante da sua palavra e da sua presença.